alguém já fizeram? Isso, dois já fizeram, vai. Aí do seu olho, transição dócil. Não, por um motor. Com o motorizado no zero, a gente não tem cena meia dúzia, e no zero não vem. Fernando Pouso, na pessoa dela, está na frente do meu. Os carros 9074, por isso. Os carros 9072, eu estou autorizado, 101, 000, 08. 7-2, Vitor 27, controle 208, com bom voo, tá bom. 08, obrigado, até a próxima, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Boticar 9072, decolou, vai passar 2000. Boticar 9072, contato na Dama da Bolagem, boa vez, vai deixar o longo, tradução Motos, tradução Tóquilos. Talvez em voo 280. Para o 280, a tradução Tóquilos, poderia pular essa posição? Autorizado com a direto Leda, Boticar 9072. Gente, direto letra pro 280, continua 072. direto coral. 4959 direto coral. aqui o controle. Libre Arbor 1, 4390973. Isso, é utilizado a Alessa, 4903. Dá 300 Alessa, agradece, 9903. 2010, está autorizado para LS, depois do atualizador, a posição está autorizada pelo editor, na 1168. Controle de salvador da noite, azul 2774, decolou de passando agora a Liga, azul 2374, contato lá na decolagem, chupa via, direção do ONU para nível 260. Via San Bruno, nível 260, azul 2774, grato. 979, cruzou a linha, ajuste no zero. 23, ao centro de identificação, via Bomb, para a Vida 050, a gente é o time aqui no Rio de Janeiro, o número 3 na aproximação. Boa, certo, certo. Chegada por meio de 1 para a Liga 050, a gente não joga no tempo. da noite, essa identificação, e a chegada bom médio 1 para nível 060, ajuste a luzera no dia, número 4 na barra para cima, 098. Thank you. 4, solo 04, livre direito, ataque de alfa. Chame de ataque de Juliette, previsto portão 4, ainda está ocupado. Ah, bom, é de onda. Beleza, já. Juliet, stand 1-1. I Juliet, stand 1-1, Hotel Zero, 2-3, amanhã. Gol 1723, no solo 1-0, livre direita, taxi Alfa, Juliet 03. solo 05, Índia à direita, Taxi Alfa, Índia, portão 01.